estar me provocando. Menina, toma mil cuidados, que aí dos lados tem gajos à caça. Menina, és tão atrevida, sem medo da vida, há de fazer graça. Ora vai de vai de rara, ora vai com seu jeitinho, cada um com seu amor, a dançar este bailinho. Ora vai de rara, ora vai com seu jeitinho, cada um com seu amor, a dançar este bailinho. No mercado da Ribeira, há um lado que é muito rico. As moças lá vão às compras, mas saem só os namoricos. Menina, não é coisa boa andares à toa a enfeitiçar. Rapazes assim como eu, deixa um liceu pra te namorar. Ora vai de vai de rara, ora vai com seu jeitinho, cada um com seu amor a dançar este bailinho. Ora vai de vai de rara, ora vai com seu jeitinho, cada um com seu amor a dançar este bailinho. Toda a malta enfeitiçada, não vê que os pobres rapazes já não penso em mais nada. Um dia, menina atrevida, por mais que tu fujas e por mais que passas, estás em rua sem saída. Hoje é o teu dia, outro é o da casa. Ora vai de vai de rara, ora vai com seu jeitinho, cada um com seu amor a dançar este bailinho. Ora vai de vai de rara, ora vai com seu jeitinho, cada um com seu amor a dançar este bailinho. Ora vai de vai de rara, ora vai com teu jeitinho, cada um com seu amor a dançar este bailinho. Ora vai de rara, ora vai com seu jeitinho, cada um com seu amor a dançar este bailinho.